pronto, aí 0 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3. Livre, pouso na 1-0, ajuste no 0 no 3, 98 no 0. 360 autorizado, 1-0, decola 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima. 1-1-98 controle, acione 5525 transporte. Poderia confirmar o vento para o 9890? Zero, sala 29, livre à direita, sala 121, decimal 1. A direita 21, 981, vamos pegar. Fala, Salvador, boa noite, 981-0 da Rio, livrou. Rio, 981-0, segue Alfa, Kilo, parte 3. sua ajuda? 3305. Chegou a distância do início do Bushwack, que era lá da Rio, que vai parquear no pátio 3 aí próximo, é, onde o senhor vai puxar a aeronave, que é agora distante. Assim que a mesma parquear, já está autorizado o pushback com a equipe de solo do 3305. Ok, após a aeronave da Rio, estaremos autorizados para o posicionamento. 3305. Passe 3305, POB 136, alterna local, 3 horas e 30. Então, 3305, segue táxi via IG Alfa, no ponto Esperadão no 0, chame torre 1-1895, QNH 1013. 3305, ponto Esperadão 2295, obrigado, boa noite. Espera pronto. 3305, linha de call down 0, vento 1, 30 graus, com 7 nós. Linha de call down 0, 5, decolado aos 4-2, controle 1, na decimal 3-5, um gol. Decimal 3-5, oral, gente, 3-0. Salvador, boa noite, gol no 246, na final, 2 milhas para o Cielo. 246, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus, com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 4. 5-2-4-6, reportará na Baixa da Baixa. passar, mas está atrasado com o 246. Triste livre pouso na 10. Solo 48, livre direita, solo 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Boa noite, Rio 5972, baixar trabalho. Boa noite, Rio 5972, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 4. Livre pouso, pista 1-0, 1-14, Mike pushback 6313 da Venta. Volume 246, ingresso Juliette, Portão 2. Portão 2, zona 246. Tandem 6313, cor em equipe de solo, que após a aeronave da Gol, parque ano 02, à sua direita, saindo pushback indo pro táxi, 6313. Segue via Engine Alpha, no ponto de esfera da 10, torre 1, 1895, que nega 10, 14. boa noite, zona 38, 5 milhas, zona 0, baixa até baixo. 38, continua aproximação, ele pista livre. Agora os 3, zona 38. Schneider 224, solo 55, livre à direita, solo 121, decimal 1. Voo 888, livre pouso no 10, vento no 20 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso no 0, vamos abrir 2. Controle 1, 9, decimal 3, 5, por favor. ground at 02, vacate to the right, call ground 121, decimal 1. Fly to the right, and we'll send 121, approach, 0-1-1. Juliette, gate 10. Juliette, gate 10, 1-0, Cal Diesel, 1-9, 1-9, 3. Livre pouso no 0, vento 30 graus com 4 nós, altitude 0 no 4. Essa torre, doutor, pouso, mesmo, 78. 78 prossegue em via Juliette para o portão 14, da remota 14. Juliette, remota 14, 14, 14. Hotel Gol 970. Gol 970, check o trem, livre pouso não no zero, vento 120 graus com 7 nós, altímetro no zero no 4. Sim, 14, livre pouso, 120 com 7, o trem embaixo checado, estabilizado. Caju, 190 autorizado via Golf 677, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Conde, 11935, controle, acione no transponder 0276. Decolada na Caju, 190 amiga, decolada 10, curva esquerda, na saída Conde, depois intercepta Golf 677, Aracaju, 1935, controle 970, solo 121, livre direita, solo 121, decimal 1. 21, 9470. Boa noite, eu vou 970, livre Fox, assista. 970, segue via Alfa, Juliette, portão 11. Alfa Juliette para o 11 com 970. Salvador, boa noite com 1177. Terceiro, reparte externo. Reparte externo, com 1177. Passando externo, 1170. 1170, livre pouso na 10, ventando 20 graus, com 7 nós, altímetro 10 no 4. Livre pouso na 1170.